Vida é como uma corda de tristeza. voltaste a puxar para ti o lençol, como que a privar meus sonhos do último raio de sol. Amigos são só mas teimas em riscar o fim do meu chão. Nunca medes a distância dos passos à razão. Meus votos são claros na forma. Desejo-te o mesmo que guardo para mim. E o que não existe não tem fim. Mas quem te ouviu falar pensou tudo vai bem. Só que alguém vestiu a pele que nunca serve a ninguém. E a dúvida está do meu lado, mas eu não consigo olhá-la e achar ser esse o lado em que ela do corpo.

mais forte do que o outro. É o lado da intuição, é o lado onde mora. Saltas como uma rã, fé ante fé, para que um dia dê pra apareceres na TV. Para para fazeres um CD, para alcançares a glória do chão. Curioso quando despede Satã, é ele que ao fim da semana te põe no chão. Afastas da tua mão Oh, depois do amor. Não é zombar do sagrado, é puro contentamento de algo que me foi dado. É só o deslumbramento do momento revelado. Se eu morrer 2, 1, 2, 3. Tu nunca choras ao ver sangue. Tu nunca sangras quando sofres. Guardas a dor dentro do cofre. Se alguém decifra o segredo e se pica no teu ferrão azedo, tu lambes-lhe o sangue do dedo. Tu nunca choras ao ver sangue. Tu nunca ficas transparente. Se alguém te atinge.